da mão. É supremo maior da divindade da natureza, no compasso do tempo, você a bailar, desenvolvendo o mistério do Assis, no firmamento das eras das luzes, mal cachituto soberano, fertilizando o futuro do sonho, melanésia do leste Timor, florescente nascer do sol, um arco-íris na pura essência, tão cintilante, supremo maior. Vai, vai, vai, vai, ah, oh, que vai, vai. Divina da fonte da vida, que com seus mistérios traz encantamento pro nosso cantar. A Navalona, a rainha primeira, rei, a dama revolucionou, e com os seus ditos forem resumidos, o império ele comandou. A história comenta-se fato, tão profundo quanto o nosso ser. Olodum representa a cultura, essa galera é poder. Que vai, vai, diz, vai, vai. Palma da mão, que tu falar, todo mundo cantando refrão.